Atenção para o informe pseudo-publicitário. Imperdível. A J. Armando Treta Negócios Imobiliários traz para você a fase 3 do empreendimento de maior sucesso no Cinturão Verde da capital. Condomínio Termas de Santa Rita do Passa 3, na bonita região de Cotia, às margens da rodovia Regis Bittencourt, todo o conforto que sua família merece, agora comercializado em glebas vitalícias. Fica a fome que eu tô, vou comer até um prato, mano. Apenas 40 minutos da Avenida Paulista. 40 minutos, só se for de helicóptero em linha reta, mano. Um centro com a mais completa infraestrutura. Mais completa, cara de pau, isso sim. Aras e cocheiras especialmente projetadas. Também só dá pra chegar de cavalo, né? 24 horas de segurança garantida. É lógico, o ladrão que for roubar lá se perde no meio do caminho. Playground infantil. O playground é o tal de parquinho de lá. Termas em padrão internacional, com piscinas naturais aquecidas. Quente no verão e gelado pra cacete no inverno. Envolvidas pela mais bem preservada área de mata virgem da região. Preservada ficaram as formigas, borrachudas e os pernilongos, sem contar as moscas, meu. Condomínio Termas de Santa Rita do Passa 3. Atenção, as 10 primeiras pessoas que ligarem para o número que aparece na tela ganharão, inteiramente grátis, títulos familiares e jazigos perpétuos para o Clube de Campo e Cemitério Recanto das Andorinhas. Ligue já. Mais um empreendimento? J. Armando Treta Negócios Imobiliários. Administração. Pedreiro e Pedreira Turismo e Lazer. Comercialização. Falecido Josias Comércio e Serviços Limitada. Mais uma empresa filiada à Federação Mundial das Associações de Condomínios Fechados do Circuito das Águas e Estâncias Hidrominerais do Cinturão Verde de São Paulo.